Em uma época, distante, surgirá uma era. Era do medo, era da dor, era do desespero. Esta era será conhecida como era pós-cataclismo. Foi terrível a ira de Deus sobre a terra. Ah, meu Deus. Que é isso? Ah, olha, meu braço. Ah, meu Deus. Meu Deus. Que é isso? Deus do céu! Ah, o rádio!